Delta, acionado 0164, controle 1098. Virginia 05 da Coadox, grande, transfere 199, decimal 8, bom voo. 198, bora. Mike, Mike, aposta livrando o eixo de decolagem da 190. Mike. 605, decola, só escuta. 605, contato na decola. Estamos no nível de voo 360, da Euleda Bridge. 360, da Euleda Bridge. Poderíamos voar direto da El? Autorizado, Leda, 3605. Leda, 3605. 14-186, 1003 no ajuste, bom voo. Oi, Juliette Alfa, 286 na ponte espera. 1013 no ajuste. Afirmo. 3660, tráfego da companhia vai cruzar a frente via, na Julieta após seu ingresso via mesma até o portão 08. Dois voos que vai até a guarda, após o segundo com o link de solo para iniciar o push e acionamento, chame táxi. Para 76320, sua identificação desce ao nível 090, chegada Mari. 090, Mari, identificou 6320. Romeo Golf Al Sione Femper Taxi. 070, 142. Gol no 328, reduz para 2209. 129, vai reduzir, gol no 328. Chaneve 3 no 5, ativa a identificação, deve ser o nível 1 no 00, chega da ponte. Vai atingir o 060. Vai permanecer nessa região, confirma? Não, estou seguindo lá para a Praia de Porto. Gente, então agora controle 198, até a volta. Boa sorte, amigo, obrigado. Web 5728, autorizado a decolar, pista 10, ventando 30 graus, as nós. Iniciado, 5728, obrigado. Desce ao nível 050. 050, 14222. LL pronto na cabeça de 7, Fox número 2. Legal no 0 no 3. 4 mil com 1003, gol 697. 6320, descida até o nível 060. 060, Oxinário 6320. Oxalé 6315, descida até o 070. 070, inicialmente Alagoinhas 6315 para sequenciamento. Controle Salvador é o papapapá mais novo mais. Controle Salvador é o papapapá mais novo mais. Papapá Mike, Golf Mike, Litoral Norte, 500 pés. É negativo, estou 200 pés em cima da água, viu? 728, decolado ao 97, transfere de 98, meu outro. Obrigado, até amor. 3193, autorizado a decolar, vento 120 graus, 99. Autorizado a decolar, 3193. Olha o AB5728, boa tarde. 5728, contato da decolagem, sobe ao 330, Pucajá, Maracaju. Perfil da saída, 3307, obrigado. 3566, atua 8086. 86, obrigado, bom dia. Boa. Gol no 328, 2000 pés, livre LS, aposta estabilizado. 2000 pés, livre LS, aposta estabilizado, gol no 328. Azul 4222, confirma indicado aqui, mantém no momento. 2509, Azul 4222. Sente, reduz para 2209, 4222. 2209, Azul 4222. No 697, confirma indicada. 240. 7. Oi, Salvador, boa tarde. Está 3566, final da 10, vai ser gravado. Passa para o esperado. San 3193, decolado aos 20. Transfere controle, bom voo. Boa tarde, obrigado. San 3566, centro de superfície 1, centena 19, pouso autorizado, pista no zero. Patango Fox, 1000 Golf, direita, 1000 pés no corredor Axé, decolou 20, transfere 19-8, bom voo. Obrigado, obrigado. 9-3, contato radar decolagem, sobe nível de voo 380, Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, sobe para o 380, está 3193. Amazon Fox, 1000 Golf, atingindo 1000 pés no Axé. Aproximação. Confirme para o Golo 328. Reduzir para aproximação 328. Reduzindo, 328. Pode abrir. Dá 3605, centro 1251, 3325. 251, 3325, obrigado. Golo 328, chama 2186. 286, 328. Senhor, redução 697. Golo 697, desce para 2000, livre LS, é posto estabilizado. 2000 e EDS, o Azul 4222, retornada para sequenciamento, curva esquerda na proa 02, correção 015, 015 limite ao localizador 4222, 2009. 015, esquerda, limite localizador Azul 4222. Salvador, Romeo Golf, 1000 pés no Axé. Dente, Fox, Romeo Golf, 1000 pés no corredor Axé, ponta fora da barra. Darei. Tá 3193, pode voar direto, Leda? O... confirma o controle? 3193, tá, tá direto, Leda? Autorizado direto, Leda, 3193. 3193, direto, Leda, pessoal 380. Correndo, falou 22, libera a direita, chame o controlador Bispo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita, falando 2, 1, decimal 9, Bispo 66, bom dia. Gol 1, 3, 2, 8, vento 1, centena, 9, nós, agora pistão no zero livre, pouso autorizado. Uma centena com 9, livre pouso na pista no zero, vamos 3, 2, 8. Azul 4, 0, 8, 9, após o banho da Gol, a linha e mantém capitão no zero. Bom dia, bem-vindo, 3566, prosseguindo o táxi via Alfa, reportando sua Juliette. Prossegue via Alfa, reportando sua Juliette. 09, 6320. É nesse? 225, número 2. Mantenha o ponto de espera. O 5 desce ao nível 050. 050, minha presa. O 1697, 2186. 26, gol. Gol 1328, no solo 23, velha direita, chama 1219. Direita, vai chamar 1219, ó, Gabriel. 328, boa tarde. Passou para Campina Grande. Chané 6320, Gauchané 6320, sobre vetoração, mantém a 0003, limite ao localizador 6320, descendo para 3000 pés, QNH 1093. 6320, sempre cortado a proa, poderia repetir, senhor? Mantém a proa 030, 030. 030, descendo para 3000, 6320, 620. Azul 4222, estabilizado, ILS, X-ray 510. 74222, 2186. 8186, boa, 4222. Bem-vindo, prossiga via Alfa, reportando antes da Juliette, 1322. Alfa, reporte antes da Juliette, 1322. 1754, tá pronto com a terra. Prossiga. 390, autorizado Campina Grande, rota Zulu 10, decolando a 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5114, transponder, controle opera em 199, décima 8. Prossiga. 390, autorizado Campina Grande, upper Zulu 10, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Zipar, transponder 5114, confirma o controle? 19.8 gol 1974. Afirmativo, confere, chame condução para o pushback, acionamento, portão 04. Tomará para o push, acionamento, gol 1974. 2, vai passar o 200. Centro Recife, 125, 1, secundário 3325. 3325. 3325, boa tarde, 3193. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4089, decolado no perfil da EL. 4089, contato da decolagem, sobre o 360 da EL, lei da BDEV. 360 autorizado, Leda, da EL, Leda BDEV, azul 4089. Oxo, né, 6320, desce 2000 pés. 2000 pés, livre LS, é posto estabilizado. Para 2000, 6320, permanece estabilizado. Poxa, né, 6305, desce para 4000 pés, QNH 1093. 4000, 1093, 6305. Controle, copia o S5728, cabiou. 5728, chama o centro Recife, 12545, secundário 2085. Obrigado. E nós, aguarde a pista livre. Guardando pista livre, azul com a 222. Vem, vai guardar com a 222. Você vem a 320, estabilizado o localizador, 189, a pista livre. Décimo 9. Vai liberar a direita, é 1219, gol 1697. O Chanel 6320 estabilizado, localizador. Gente, 6320, 2186. 186. Salvador, Chanel 6320 na sua escuta, 4 milhas do externo, visual com texto. Reporte marcador externo, 6320. 20. Salvador, está passando o direito de muito baixa a mensagem, eu não entendi. Poderia repetir o nome de dados? Eu vou 1806? 06, espero na Recife, 2 horas de autoria, 124 agora. 124, Recife, 2 horas de autonomia. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera no 0, torre 1186, 1003 no ajuste, tem um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera no 0, 1186, 1003, obrigado, até daqui a pouco. O voo 1697 ligou, direito de São Francisco. Prosseguindo via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, voo 1697. No 328, após o tráfego companhia, ingressa até o portão 10. Após o tráfego da companhia, ingressa o portão 10, não, no 328. Estou sendo identificação, desce ao nível 050, chegada a margem. Autorizado, etapa está presente. Próximo 9. Alivrado 219, azul para 222. Voo 9225, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 10 graus. Decolagem 0, 6320, complete aproximação, 737 iniciando a corrida de decolagem, Palmaria pista livre, vento 140 graus, 129, ajuste no 0 no 3. 40 com 2, visual com tráfego, prosseguindo 6320. No pátio principal. Seguindo pela Alfa Juliette Remota Azul 4222. Chama a 320, pista livre, autorizado o posto. 320, sim, livre pouso, pista 1-0. 9225, decola 3-0, controle 19, decimal 8, bom voo. É, 198, pode ser, 9225. A 2, chega em 63, 19. 2-18, mesmo pouso. 18, mesmo trabalho. Controle Salvador, boa tarde, o gol 9225, decolado na sua escuta. Gol 925, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 380, saída da Euleda após Leda Bridge. Saída Euleda, Leda Bridge, 380, 9225. 40 graus, 129, ajuste no 0 no 3. Ajuste no 0 no 3, aguardando a pista 10, é 3-1. Autorizar o 1806, recorde imediato. Ok, ciente, então a linha mantém para trânsito para decolar 5 autorizado, gol no 806. A linha e mantém, pista 10 no 806. 315, 2-118-6. Oceaner 6320, do solo aos 32, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Livrar direito 219, 6320. Salvador, boa tarde, Oceaner 6320, livrou na Eco. Oceaner 6320, táxi Alfa e Juliette para a remota 1-3. Alfa Juliette, remota no 36320. No trip, desse mantém a 4.000 pés, 1.003 o ajuste, voe direto, posição pelô. Direto pelô, 5.4.9. Azul 4.089, passa 1.5.0, chame centro em 1.251, alterna 1.3.3.2.5. Chama centro 2.5.1, alterna 1.3.3.2.5, azul 4.089. 8806, decola 33, controle 19, decimal 8. 098, 806. Ok, sube, mantenha a centena e chame para iniciar o lançamento. Juliette, que é aquilo. Controle o voo no 806. Visão 44, desce manter 3.003 ajuste. Desce manter 3.000, tá liberado, tem prioridade de etapa? Tá liberado. Yeah. 806, sube e mantenha 90, saída PUCA. 90, saída PUCA, 806. Olha, Salvador! O Juliette Índio Zulu ingressando no Interlagos, visual 417. Fechando a torre 186. Certo, 186. Salvador, é o 54 avião, não está o 963 para 150 para final da vida. 0, chegada a Mari, desse mantém 050. 050, gol 600, estamos a 60 milhas a sudoeste, sem contato com o vento, 120 graus, 109, ajuste no 03. Vento, ajuste no 03, da presente voa direto, cabeceira 97. Schneider 63, 15, solas 35, livrar direito no 21 desse mandário. Salvador, gol no 74 para puxa, acionamento, finger número 4. 754, autorizado, chame para o táxi. Encontrar para o táxi 1974. Paulo Salvador, boa tarde, 3621, informação mais. 3621, só um minuto para a cópia. Paulo Chanel 6315, lembrou na Cisco. 6315, táxi Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette manterá. Juliette, Quebec Kilo, controle. Troque o código transponder para 0151. Um. 94, número 2 para a cópia, guarde. É, número 2. Salvador, vou no 924. Fala, 924, número 3 para a cópia, aguarde. Tem que pensar mais 924. Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, autorizado pouso, pista no 7, vento no 30 graus, 109, de Azulu. 30 graus, com 109, autorizado pouso da 17, Juliette de Azulu. 0, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Bom dia. 3154, desse mantenha 2000, autorizado LS XE, informe localizador. 3144, desse 2000, informe estabilizado LS XE. 491, no voo e Duna da presente. Duna da presente, 5491. Ô, 3621 pra cópia? Quanto é 3621? Salvador Guarulhos, nível 360. Via Brusque 50, decola da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev. Acione 5136 e o controle 119, decimal 8. Onde é o transponder, né? Não entendi. Transponder, né? 5136. Autorizado 360, Brusque 50, da El Leda após Bidev. 5136 é o transponder e o controle 198, 3621. Chame pronto. Chama. Passou a Juliette. Ok, o 6315, ingresso pelo Juliette, observando o 37 da Gol Liberal Setor, seu portão 03. Solo Salvador, Gol no 754 para o táxi com 121 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Fortaleza. 06 0, torre 1 no 86, altímetro no 0 no 3. Cliente, livre à direita no ponto de espera do 10, 118,6, altímetro 10 no 3. Gol 1974. Gol 394 para cópia. Prossegue. Salvador Galeão, nível 3620, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, até, após da El voa Leda, após Leda direto Bidev, após Bidev ia para November 857 até Seguro, após Upper Zulu no 6, até Gulf e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5147, o controle 1-9-8, no voo 394. Autorizou 360 para o Galeão, decolando da 10, curvando à direita, Natael, Leda, após o Bidev, Upper November 857, Seguro, Upper Zulu no 6, Gulf, 119.8, 547, Tamarinense, na posição de fracionamento do 7. Zulu 924, cópia. Passeio 924. Salvador, Maceió, nível de voo 350. Via para o ISC 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Acione 5146 e o controle 1-9-8. Maceió 350, ISC 58. Decola da 10 esquerda, Puca, Caju, 5146, 98, gol no 9 da espaço. Chave pronto. Paulo Salvador, está 3661 com a Mike, autorização ideal, 140. Seis mil meia uno é o 140, é isso? Afirmativo. Ok, ciente, mantém escuta, agora de cópia. Estabilizado LS, seu 3, não 44. Ciente final LS, 1862, do 3, não 44. 1863, 3, não 44. Está na torre, 1863, 3, não 44. Boa tarde, 3144, vai passar em GTA. 3144, complete a aproximação, informa a pista livre, 737 para iniciar a corrida de decolagem, vento, 130 graus, 129, ajuste 10 no 3. Aguardando, 3144. Autorizado de chegada a Mari, desse mantém 060, vigilância radar. Seguir a descida, tribo 5491, já completamente visual. 5491, desse mantém a 2000, autorizado DLS XR, informando o localizador. Descendo para 2000, reportaria no localizador 5491. Ouro 600, vetor para sequenciamento, mantenha proa, limite ao localizador, desse mantém a 2000, ajuste 1013. Cadê a flor, vetor radar no sequenciamento, 2000 pés, 2013, limite localizador, X-Ray, 600. Senhor, boa tarde, X-Ray, boa tarde. 721, desse mantém 060 na chegada Mari, vigilância radar. 060, Mari. Sente, contou 819,8, gol 1754. Salvador, bom dia, gol no 754. 754, bom dia, submantenha 390, saída PUCA, vigilância.